Bom, a tarefa que nos cabe hoje é um tanto ingrata, né? A gente tem que resumir 3 mil ou 4 mil anos de civilização em 2 horas, ou um pouco menos. Então a limitação de tempo exige que a gente não faça um pequeno resumo da história da civilização hindu, certo? E nem que a gente descreva ela nos seus detalhes concretos. Quer dizer, é impossível agora, em apenas 2 horas, a gente contar a história da Índia, depois contar mais ou menos como é a vida cotidiana na Índia, como são os rituais hindus, quais são os inúmeros deuses hindus. Nada disso é possível em 2 horas. O que a gente pode fazer em 2 horas? Em 2 horas, a gente pode descrever os traços característicos que são o fundamento ou a semente da onde cresce todos os aspectos da civilização hindu. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que a gente pode, em 2 horas, descrever algumas ideias fundamentais da civilização hindu. Quer dizer, ao invés de contar como, o que um hindu faz quando ele vai no templo, a gente vai tentar explicar quais são as ideias que motivam o hindu a ir ao templo. Tá claro isso aí? E a primeira característica marcante da civilização hindu é a sua antropovisão, quer dizer, a visão que eles têm do que é o ser humano. A primeira nota que distingue o povo hindu é justamente que o povo hindu, mais do que todo e qualquer outro povo na face da Terra, fez da sua antropovisão a base para quase todos os aspectos da sua civilização. Então, por exemplo, se você pegar a civilização ocidental, a civilização cristã, ela fez da sua teologia o fundamento da civilização. E mesmo a antropovisão cristã, certo, só serve de alicerce para a civilização cristã como uma segunda camada de fundamento, certo, por trás da qual está a sua teologia. Está claro isso aí? Já, por exemplo, um taoísta, sua antropovisão e sua teologia são derivadas da sua cosmovisão, quer dizer, da visão que ele tem da ordem natural do universo, da visão que ele tem da natureza. Então, uma das notas distintivas do hindu é justamente que o que estrutura toda a civilização hindu é sua antropovisão. Certo. Tanto que você pode quase que explicar toda a civilização hindu pela resposta à pergunta que um ser humano pode fazer para si mesmo. A pergunta: quem sou eu? O que é isto que está aqui? Este sujeito que está aqui? Tá claro isso aí? Então nós vamos fazer essa mesma pergunta e vamos direcionar ou orientar a nossa resposta na direção que os hindus orientaram a resposta deles. Então a primeira resposta que você capta imediatamente é que você é uma forma de vida orgânica, uma forma de vida corpórea. Não é isso? Você é um corpo vivente. O que é um corpo vivente? Quer dizer, qual a diferença entre um corpo vivo e um corpo não vivo? Quer dizer, qual a diferença entre os vegetais, os animais e os seres humanos e os minerais, por outro lado? E quando eu fizer as perguntas, eu esperarei de vocês as respostas. Qual a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto ou inanimado? Todos os corpos vivos se movimentam? Não. As árvores não. Se o ventinho bater. Se o ventinho bater. Sim, claro, evidentemente. Existe alguma diferença entre o ser vivo e o ser inanimado? Existe uma causa para essa diferença. Podemos denominar essa causa como for: energia vital, alma, espírito. Mas esse é um segundo estágio. Antes eu quero saber quais são as diferenças que esse espírito vital ou energia vital causa no vivo em relação ao inanimado. Certo. Movimento. Movimento é uma palavra que pode ser usada num sentido amplo ou num sentido restrito. Nós costumamos usar a palavra movimento para deslocamento, não é isso? Não, mas deve, veja bem, deve ter, certo? Se eu começar a explicar os corpos inanimados por sua estrutura subatômica, ou começar a explicar, né, os seres animados por sua psique ou por sua energia vital, eu estou imediatamente, o quê? Apelando para causas invisíveis, porque as duas são invisíveis, certo? Sendo que eu ainda nem expliquei qual a diferença visível e perceptível entre os dois. Então não vamos procurar quais são as causas da diferença entre o ser vivo, o ser animado e o ser inanimado. Mas primeiro vamos ver as diferenças concretas. Depois a gente vai atrás das causas. As plantas se mexem? Ah, elas crescem. Elas crescem, não é isso? Todos os seres vivos, todos os corpos vivos, todos os seres animados crescem. Não é isso? Tenta achar um que não cresce. Certo. Então eu não posso dizer que todos se deslocam, porque, por exemplo, as plantas, elas estão fixas no lugar em que elas existem. Não é isso? Elas não podem... Ah, se nesse terreno aqui não tem os minerais que eu preciso, eu pulo para outro terreno. Com um solo mais fértil. Elas não podem fazer isso. Então o deslocamento não é universal aos seres viventes. Não é isso? Mas o crescimento é. Não é isso? Só o crescimento? Não, não é necessário que haja consciência. Não é necessário consciência. A consciência é um atributo de alguns seres vivos. Mas aqui a gente está procurando o que caracteriza todos os seres vivos. Quem? É. Esquece a escala microscópica. A escala microscópica você não testemunha. Seres unicelulares. Os seres unicelulares, eles não perdem componentes ou elementos materiais do ser deles? E eles não precisam repor esses componentes se alimentando? Então, uma característica universal dos seres vivos é que eles têm um tamanho ideal ao qual eles devem corresponder. Exatamente. Para atingir esse tamanho e mantê-lo, eles têm que se alimentar. eles têm que absorver alguns elementos do meio e transformá-los de modo único. Não é isso? Tá claro, hein? Então a gente pode dizer, para que eles atingem o tamanho ideal? Quando eles atingem o tamanho ideal, o que eles fazem? Quando os seres vivos atingem o tamanho ideal, eles se reproduzem. Essas são as três características distintivas dos seres vivos: nutrição, crescimento e reprodução. Você nunca vai achar uma pedra fazendo uma dessas três coisas. Tá claro isso aí? Então, a primeira resposta para a pergunta quem sou eu é a resposta. Você é um organismo vivo. Então, os hindus, eles vão dizer que você é um Annamaya. Maya significa aqui o estofo, o material de que você é feito. Então, Maya, nessa expressão, significa feito de. Certo? E Anna, certo? Que vem da raiz An, significa nutrição ou alimentar-se. Quer dizer, você é um ser que se alimenta. Tá claro isso aí? Mas você é só isso. Isso é só o que você faz. Você só come o dia todo. E evidentemente se livra do excesso. Quando você come, acontece com o ser humano uma coisa que não acontece com todos os seres vivos. Que é, você saboreia o alimento. Não é isso? Você percebe que ele tem um sabor. Às vezes agradável, às vezes desagradável. Tá claro isso aí? Nem todos os seres vivos percebem esse sabor. Será? Será? Você já viu alguma vez alguma planta reclamando? As vacas e os pernilongos também percebem o sabor dos alimentos. Alguma coisa eles não gostam, exatamente. Tenta alimentar uma vaca na base de bife ou de carne moída. Dependendo do cachorro não come, exatamente. Não é isso? Certo. Então, além de você, dos seres vivos, ou pelo menos alguns deles, certo, se alimentarem ou absorverem elementos do ambiente e transformarem esses elementos, eles trocam algum tipo de informação com o meio. Tá claro isso aí? Essa informação não é a mesma coisa que o alimento. Ela está no alimento, mas não é exatamente a mesma coisa. Não é isso? Quer dizer, sentir o sabor não é nutrir-se. Não é assim? Se você estiver dormindo ou em coma, não pode vir um outro jeito e nutrir você? Mas aí você não saboreia nada. São dois atos diferentes. Tá claro isso aí? Qual a diferença entre esses dois atos? Primeiro, que o alimento que é absorvido só se transforma em alimento de fato depois que ele foi destruído. Não é isso? Depois que ele foi digerido e assimilado. Antes disso, ele era algo que poderia te alimentar. Mas o sabor não. Depois que ele foi digerido, certamente o sabor deve ser horroroso. Não é isso? Tá claro isso aí? Então a diferença entre o primeiro tipo de ato, o ato da nutrição, e o ato da percepção do sabor, é que a percepção é a percepção de uma qualidade do objeto enquanto ele ainda é o mesmo. Enquanto ele ainda é ele mesmo. Então quando você come uma maçã, o sabor é o sabor da maçã antes dela virar um monte, sei lá, de enzimas e coisas assim dissolvidas lá pelo seu estômago. Tá claro isso aí? Mas o sabor da maçã, que é uma propriedade da maçã, não está na maçã, no ato da percepção. Ele está em você. Tá claro isso aí? Tá claro que a informação saltou de uma coisa, de um objeto para o outro, de um ser para o outro. O ser da maçã não saltou da maçã para você, porque quando você a ingeriu, ela virou outra coisa. Ela deixou de ser maçã. Mas o sabor da maçã não. É uma notícia da maçã que entrou em você e permaneceu, te indicando algo sobre a maçã. Tá claro isso aí? Então, além de ser um anamaya, além de ser um ser capaz de nutrição, você é também, então, no dizer hindu, um pranamaya. Prana significa literalmente vento, o ar. Mais especificamente, prana significa o ar em movimento. Porque os hindus usam esse ar como símbolo aí da informação sensorial? Justamente pela facilidade que o ar tem de se deslocar. O ar ora está num lugar, ora está no outro. O ar está sempre em movimento. O ar circula entre nós. Quer dizer, ele vai de um para o outro, do outro para um, o tempo todo. Tá claro, hein? Do mesmo modo, as informações sensoriais. Elas estão no objeto, pertencem ao objeto, mas misteriosamente, a partir de um determinado momento, elas estão em você. Quer dizer, uma hora o sabor da maçã estava na maçã. Como o quê? Como a própria componente, a própria estrutura química da maçã. Agora ela está em você como informação, como notícia acerca da maçã. Tá claro isso aí? Tá claro que essa notícia se origina na própria maçã e não na sua mente? Quem tem dúvida, depois de experimentar a maçã, experimente uma pera, para ver se ela transmite o mesmo gosto da maçã. Aí vai ver que ela transmite uma outra informação. E que mais ainda, uma outra maçã já transmite uma informação um pouco diferente. Se eu te der uma maçã e não disser que é maçã, não disser que é pera, se só com pera, você pode achar que é pera? Se eu já experimentei antes maçã e pera, eu vou saber a diferença. Você pode ser induzido a... Eu posso ser induzido a dar o nome errado para a informação. Não é isso? Quer dizer, tem uma fruta aqui que todo mundo sabe que chama maçã. Que nós denominamos por maçã. Certo? Aí a gente pega um sujeito que nunca experimentou, dá uma outra fruta para ele e fala o que é, aquilo lá é maçã. O engano não está, não é referente à informação que ele recebeu do fruto. Exatamente, a informação que ele recebeu errado foi uma informação sobre a nossa língua, não sobre o fruto. Tem uma passagem do Shakespeare, né? É que ele fala que a rosa seria, o perfume da rosa seria menos doce se ela tivesse outro nome. Isso é do Shakespeare. Agora não me lembro. Não me lembro de onde é. Certo. Então, quer dizer, a informação que o sujeito recebeu errada aí não foi uma informação do fruto. Foi uma informação dada por um outro sujeito. Quer dizer, foi uma outra informação e acerca da língua. Tá claro isso aí? É evidente, certo, que assim como pode existir um animal ou um vegetal que nasce com um defeito e não é capaz de se nutrir, também pode nascer um animal que nasce com um defeito e não é capaz de distinguir entre um sabor e outro. De defeitos a natureza está cheia. Basta você procurar. Não precisa procurar muito, é. Qual o ponto importante? O ponto importante é a diferença entre a transmissão, certo? A mudança que houve na nutrição e a mudança que houve na sensação ou percepção. Na nutrição, a maçã deixou de ser maçã para virar outra coisa. Na sensação, embora tenha havido uma mudança, essa mudança não mudou a natureza do objeto. Quer dizer, aquele sabor de maçã que você sente não é o seu sabor. É o sabor da maçã. Tal como você o percebe. Tá clara essa diferença? Quando você já digeriu a maçã, ela não é mais maçã, ela já é você. Mas o sabor da maçã que entrou na sua mente é sabor de maçã. Novamente, se a gente tem dúvida, o sujeito pode, depois de comer a maçã, experimentar comer um pedaço dele mesmo. Tá claro isso aí? Essa é uma outra característica que também é exclusiva dos seres vivos. Quer dizer, eles recebem informações sobre as coisas com as quais eles entram em contato. Tá claro isso aí? Que mais? Até onde mais vai a diferença entre os seres vivos? Veja bem que a gente começou com uma diferença universal. Todos os seres vivos têm aqui nutrição, crescimento e reprodução. Mas essa não é a maior diferença entre os seres vivos e os não vivos. Essa é só a diferença geral que todos os seres vivos têm em relação aos não vivos. Aí a gente acrescentou uma outra diferença. Falou, essa não é uma diferença dos seres vivos em geral, só de alguns. Mas isso os torna ainda mais diferentes dos seres inanimados. Não é isso? Quer dizer, a sensação não é uma característica universal. É só de alguns? Só dos animais? Além da sensação, o que que a sensação causa no animal? Sim, ela pode causar uma série de reverberações subjetivas. Olá. A primeira polaridade dessas reverberações é prazer ou desprazer. Não é isso? E o que o prazer e o desprazer causam no animal? Animal aí incluindo o ser humano. O prazer e o desprazer causa desejo ou aversão. Não é isso? Quando você sente um prazer, você tem uma sensação prazerosa, você pensa, um dia eu posso ter isso de novo. Seria bastante interessante. E quando você, ao contrário, experimenta uma sensação de desprazer, você sente aversão. Ou o desejo de não ter que sentir aquela sensação de novo. Tá claro isso aí? Agora veja bem, há uma diferença bastante grande entre o desejo e a aversão e a sensação de prazer ou desprazer. A sensação era uma informação acerca do objeto. Já o desejo não diz nada sobre o objeto. O objeto, quando então você experimenta uma maçã, ela é muito gostosa e você deseja depois outra maçã, certo? Esse desejo é uma informação acerca da maçã ou acerca de você? Sim. O desejo ou a aversão só existe no sujeito que deseja ou repele. Não é isso? Ele é um modo do seu ser. Tá claro isso aí? Ele diz uma coisa sobre você, não sobre a maçã. Isso quer dizer que existe uma outra dimensão nos seres vivos que não existe nos seres inanimados. Quer dizer, existe nos seres vivos a capacidade de sentir desejo ou aversão. E mais ainda, o desejo e a aversão só existem em você, não existem no objeto. Mas você experimentou uma maçã, ela é gostosa. Você deseja outra, a outra maçã deseja você também? Não é isso? Não, a outra maçã não deseja nem foge de você também. Se fosse um coelho, talvez desejasse fugir. Exatamente, o seu desejo corresponde à aversão do coelho. O seu desejo por um ensopado não corresponde ao desejo por ensopado do coelho. Tá claro isso aí? Então esse é um outro aspecto dos seres. Então, a esse aspecto os hindus denominam manomaya. Mas, quer dizer, o que está feito de mente. Quer dizer, o conceito de mente para o hindu surge justamente da experiência do desejo e da aversão e de perceber que essa é uma experiência subjetiva. Quer dizer, que o desejo e a aversão só existe no próprio sujeito que sente desejo ou aversão. Opa. Então nós temos isso, anamaya consiste, o que está feito de nutrição. Consiste na capacidade do quê? De você assimilar objetos, elementos, componentes do meio, e transformá-los para que você atinja um tamanho ideal. Transformá-los em você. O segundo é o pranamaya, quer dizer, além de assimilar nutritivamente os elementos do meio, você recebe notícias acerca dos objetos. Então, quando você se alimenta, você sente o sabor do alimento. Tá claro isso aí? O sabor por si não tem nenhum valor nutritivo. Se você se visse a partir de um determinado momento incapaz de sentir o sabor das maçãs, as maçãs, no entanto, teriam exatamente o mesmo valor nutritivo sobre o seu organismo do que elas tinham quando você era capaz de sentir o sabor delas. Isso quer dizer que é o ato de perceber o sabor, é feito por uma dimensão completamente diferente do seu ser. Tá claro isso aí? Certo. Então, estudos com animais mostram que é o seguinte: para que um animal sobreviva, ele necessita apenas do sentido do tato. Existem inúmeros animais que não têm sentido do paladar. Então, por exemplo, não sabem sabor nenhum. Não percebem sabor nenhum. A única sensação estritamente necessária para a vida animal é o sentido do tato. Tá claro isso aí? Então, isso aí indica a diferença entre a dimensão sensorial e a dimensão nutritiva. Outra indicação é o fato de existirem seres vivos que não têm nenhum, não são dotados de nenhum sentido, nem mesmo do tato, como são as plantas. As plantas comem o que você der para elas. Se for veneno, azar o delas. Tá claro, hein? Se você jogar uma semente num terreno infértil, ela não vai reclamar e nem tentar ir para outro terreno, porque ela nem sabe o que está acontecendo. Ela só é capaz de nutrição. Além disso, para cima disso, você tem, então, além da nutrição, você tem o pranamaya kosha, que consiste, o pranamaya, que consiste justamente na capacidade de sentir os objetos. O sentir o objeto, ele tem a característica de começar no objeto e terminar em você. Ele começa num corpo físico e termina numa mente. É um ato que começa de um lado e termina no outro. A nutrição não, começou num corpo, terminou no outro. O poder nutritivo estava na maçã, agora está no seu estômago. A sensação, o sabor da maçã não, antes estava na maçã e agora não está no seu estômago, está na sua mente. Não é isso? Está na sua memória. Já o desejo e a aversão, eles começam na sua mente e terminam na sua mente. Não é isso? Quer dizer, o desejo nunca passa para o objeto e vira uma outra coisa no objeto. Ele está sempre no sujeito. Tá claro isso aí? Se o primeiro ato, que começa, o primeiro ato do ser vivo que começa na mente e termina na mente, é o ato do desejo ou da aversão, quer dizer, o ato dos apetites ou inclinações, certo? Significa que esse é o ato característico da mente. É, tanto que esse vai ser o primeiro problema de antropovisão do hindu, que a gente já vai ver um pouquinho mais para diante. Certo? Além dessas três camadas, o hindu vai postular mais duas camadas como constituindo o ser humano especificamente. Todas essas camadas até agora são comuns a todos os animais. Certo? Todos os animais têm lá o Anamaya Kosha, ou Anamaya, a camada deles, que é feita de nutrição. Tem o Pranamaya, a camada feita de percepção. E tem o Manomaya, a camada feita de apetite ou inclinação, ou desejo e aversão. Além dessas, o hindu vai dizer que no ser humano tem mais duas, sendo que a próxima ele chama de Vijnanamaya. Isso quer dizer a camada que está feita de reflexão. Isso quer dizer que o quê? Que coletando todas essas informações acerca de um objeto, então, por exemplo, se ele tem valor nutritivo ou não, se ele é um alimento ou um veneno, certo? Quais são as sensações que derivam dele, certo? Tudo que você pode perceber sensorialmente dele, certo? E quais são os possíveis desejos ou inclinações que você pode sentir em relação a ele. Juntando todos esses tipos de informações, você pode compor uma imagem integral do objeto. Tá claro isso aí? Então, todos os animais são capazes disso. Certo. Mas qual a diferença entre o ser humano e os outros animais? É que com essa imagem integral, ele é capaz de compreender o objeto. E o que significa compreender o objeto? Compreender o objeto significa perceber como o objeto é percebido por outros seres. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, a vaca, ela tem uma percepção do capim. Não é isso? Ela coleta lá uma série de informações sobre o capim e chega à conclusão: capim é gostoso, capim é um excelente alimento. Não é isso? Mas um leão, ele capta também informações semelhantes acerca do capim e chega a uma conclusão completamente diferente. Ele não vai gostar. Exatamente, esse é um péssimo alimento. Não é isso? E o leão nunca nem jamais será capaz de perceber como a vaca percebe o capim. Ele não é capaz de perceber este aspecto do capim, que é aquele que é visto pela vaca. E vice-versa, a vaca também não consegue entender porque o leão não gosta de capim e fica querendo comer vaca. Tá claro isso aí? Então, a diferença específica entre o ser humano e os outros animais é justamente a sua capacidade de compor de um modo tal essa imagem integral de um objeto, que ele é capaz de conceber como outros seres percebem aquele objeto, mesmo que ele não experimente um objeto daquele jeito. Tá claro isso aí? Quando ele é capaz de conceber todos os modos pelos quais um objeto pode ser encarado pelos outros seres, ele é capaz de articular os seres de uma forma nova. Então, por exemplo, se ele percebe, vacas são um bom alimento para mim, mas vacas gostam de capim. Então eu posso plantar capim para ter vacas. Uma ideia que nunca ocorreu ao leão, que também gosta de comer vacas. a gente não precisa ficar correndo atrás delas. O que ele fez? Ele articulou as diversas visões que os seres têm uns dos outros, de uma maneira nova. Tá claro isso aí? Por isso eles chamam esse essa dimensão do ser vivo de Vijnana. Jnana significa conhecimento, mas a partícula vi aqui significa indireto. Você ainda não sabe exatamente tudo sobre uma coisa, mas você tem uma visão indireta dos diversos modos de perceber aquela coisa. E isso te dá uma ideia estrutural da natureza dela. Por exemplo, então, o que está feito de reflexão. Ah, tá, eu não vejo a grama como uma vaca. Mas eu posso aqui criar uma vaca mental dentro da minha mente e conceber o que ela sente pela grama. Ah, perdão, pelo capim. Não sei se vaca come grama também. Não é isso? Isso quer dizer que eu posso reproduzir ou refletir na minha mente os modos dos outros seres perceberem-se uns aos outros. Tá claro, hein? Então vamos lá. Até agora a gente tem 4 componentes hierárquicos nos seres vivos. Não é isso? Então, primeiro, a nutrição, o anamaya. Segundo, a percepção sensorial, o pranamaya. Terceiro, o conjunto dos desejos ou inclinações afetivas, o manomaya. E quarto, a capacidade de refletir sobre o modo pelo qual os outros seres se percebem uns aos outros ou se relacionam uns com os outros. Vijnana. Além desses 4, eles dizem que no ser humano tem um outro componente ainda. Mas esse outro componente, eles dizem, é muito difícil de explicar, porque ele é de uma ordem muito diferente dos componentes anteriores. Para entender esse quinto componente, a gente tem que investigar um pouco mais um dos componentes intermediários, que é justamente o manomaya, quer dizer, o conjunto de desejos ou aversões. Então, se a primeira pergunta, certo, do hindu era o que é o ser humano, ou particularmente quem sou eu, o que sou eu, a segunda pergunta é o que os seres humanos desejam, o que eles querem. Essa é a pergunta para entender exatamente o quinto componente do ser humano. E aí, de novo, nós vamos ter que fazer essa pergunta para vocês: o que querem os seres humanos? Não tem problema, a gente está gravando tudo. O que querem os seres humanos? É a primeira coisa. Essa pergunta paralisa a nossa mente, porque a primeira coisa, a resposta que vem pra gente, nossa, eles querem muitas coisas. Existem muitos desejos possíveis. Não é isso? Então, por exemplo, todo mundo que está sentado aqui por um motivo, porque quer alguma coisa. Não é isso? Por que que vocês querem conhecimento? Quer dizer, todo mundo quer... Oi. Esse é outro motivo? Amor. Pronto. O fato é que, embora existam inúmeros desejos humanos possíveis, todos eles tendem finalmente a poucos objetivos. Existem poucos propósitos que são considerados autojustificados pela mente humana. Quer dizer, existem poucos propósitos que, quando você chega nele, você fala: não, isso aqui é suficiente, eu não preciso dar nenhuma explicação além disso. Não é isso? Então, por exemplo, se eu falo para alguém: você quer conhecimento, eu posso perguntar para ele: por que você quer conhecimento? Um sujeito pode simplesmente virar e responder: não, porque eu tenho prazer em entender as coisas. Não é isso? O prazer, na verdade, é o primeiro desejo universal. É a primeira razão final para um comportamento. Existem muitas coisas que você faz e você diz: eu faço isso porque isso me dá prazer. Exatamente. Não é isso? Então, por exemplo, por que você escolhe este alimento ao invés daquele? Geralmente a escolha está simplesmente: não, porque eu gosto mais desse aqui. Esse aqui é mais gostoso. Não é isso? Você precisa encontrar uma justificativa posterior para o seu prazer? Você sente essa necessidade psicológica íntima de justificar o seu prazer? Não, ninguém sente. Exatamente, ele é um término por ele mesmo. Tá claro isso aí? Isso não quer dizer que toda e qualquer busca do prazer é por si autojustificável. Porque existem outros términos finais para o ser humano. Quer dizer, existem outras coisas que você pode fazer também sem nenhuma justificativa posterior. Claro que é. Veja bem, o ser humano é extremamente complicado. Sim, claro. As pessoas são todas diferentes e elas têm N desejos. Mas a questão é a seguinte: se você pegar cada um dos desejos dela e for perguntando para ela, ou ela for perguntando: por que que eu quero isso? Ela vai dar uma resposta, vai dar outra, até que chega numa resposta que ela vai falar: isso aqui é suficiente, isso me basta. Além disso aqui não tem nenhuma resposta, não precisa nenhuma outra. Então, por exemplo, se as pessoas, se o prazer é um motor, vamos dizer, final e universal, por que que as pessoas sacrificam inúmeros prazeres para obter, por exemplo, uma posição estável na vida, uma situação confortável e estável? tem a ver com sobrevivência, mas também tem a ver com uma certa amplitude que vai além do prazer. Então, quer dizer, além do prazer, existe um outro objetivo que é auto-justificável para o ser humano. É o objetivo do sucesso. Ser bem sucedido. Depende. Depende. Essas palavras não são sinônimos. Mas o sucesso se resume basicamente em três coisas. Questão, riqueza, fama e poder. Não é isso? Quando você busca essas três coisas, você também não precisa de uma satisfação psicológica para buscá-las. Veja bem que toda vez que você tenta justificar uma busca de um prazer, você está justificando para um outro, não para você. Quando você busca sucesso, a mesma coisa. Quando você tem que justificar, você tem que justificar para um outro. Mas para você, você não sente necessidade nenhuma de justificar. Não é isso? Então, por exemplo, você prefere ganhar uma quantia suficiente de dinheiro para suas necessidades e sobrar um pouquinho, ou você prefere ganhar menos do que o suficiente? O que que você prefere? O que que você prefere? Exatamente, geralmente que sobra um pouco mais do que um pouquinho, né? Talvez uns três pouquinhos, né? Não é isso? Veja bem, a estabilidade que é garantida pelo sucesso não é ela mesma um prazer. É outra coisa. Pelo contrário, a estabilidade e o sucesso geralmente envolve o sacrifício de inúmeros prazeres. Não é assim? Vocês conhecem algum sujeito que obteve sucesso simplesmente satisfazendo os seus prazeres? Não foi refreando uma parte deles? Mas assim, eu satisfaço alguns, mas eu seguro outros, porque senão eu vou perder aquele outro negócio. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, aqui a liberdade de ação é ela mesma também um propósito auto-justificado. Não é isso? Todo mundo busca sucesso. Sucesso para quê? Para ser livre. Tá claro isso, hein? Então esse é o segundo desejo, vamos dizer, último. Pera bem, e se as metas, quer dizer, supremas, como o prazer, o sucesso, certo? Elas são metas supremas por quê? Primeiro porque elas concentram, certo? Ou em torno delas giram inúmeros desejos humanos. Segundo, porque elas são psicologicamente autossuficientes. Quando um sujeito deseja sucesso, ele não sente a necessidade íntima de provar para ninguém que é melhor que ele tenha sucesso do que fracasso. Tá claro isso aí? Quando ele explica para o outro porque ele procura o sucesso, é para satisfazer um desejo que tem no outro. não o desejo que tem nele. Não é assim? Se eu vou fazer um trabalho num lugar, um sujeito me oferece um dinheiro e o outro me oferece um pouco mais, eu preciso explicar para alguém por que que eu preferi fazer o trabalho para o outro e não para o primeiro. Você sente essa necessidade íntima? Não sente. Obrigado. Nós podemos passar a nossa vida toda centrando todos os nossos desejos num ou no outro desses polos, ou alternando de um para o outro. Às vezes eu faço o que eu faço porque isso me dá prazer, às vezes eu faço o que eu faço porque isso me dá sucesso. Bom, estabilidade, liberdade de ação. Tá claro isso aí? Veja bem, a gente não pode confundir aqui, não pode misturar dois assuntos. Quer dizer, uma antropovisão, um estudo de antropovisão, é um estudo de como o ser humano é. Não é um estudo de como a gente acha que ele deveria ser. Então, quando a gente fala, o prazer é um fim que se auto-justifica. E não estou dizendo aqui que é moralmente bom que o sujeito satisfaça todo e qualquer anseio de prazer que ele tem nele. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que é natural ele encarar o desejo de prazer como natural. Só estou dizendo que ele por si encarará todos os seus desejos de prazer como naturais. Aliás, uma das primeiras informações que ele teve, que qualquer ser humano teve sobre a realidade, é que algumas coisas eram gostosas e outras eram ruins. Tá claro isso aí? E esse aspecto do mundo continua bombardeando nossos sentidos o tempo todo. Tá claro isso aí? A mesma coisa com o sucesso. Quer dizer, quando o sujeito vive um pouco mais, ele passou do estado de bebê, ele vai ver que o sucesso tem lá suas vantagens sobre o prazer. Não é isso? Ele pode subordinar o sucesso ao prazer, assim como ele pode subordinar o prazer ao sucesso. Umas pessoas subordinam o sucesso ao prazer e outras o contrário. Não é isso? Não existem pessoas que estão dispostas a sacrificar a imensa maior parte dos prazeres em vista de um sucesso. Claro, as duas coisas são possíveis. O contrário é mais comum. O contrário é mais comum. Por quê? Por quê? Porque o prazer é mais fácil do que o sucesso. É. Pô, evidente. Não é? É, poder nem ter prazer. Sim, exatamente. Você não precisa de capacidade nenhuma para sentir prazer. Você precisa muito pouco para ser capaz de sentir prazer. Mas para obter sucesso já precisa um pouco mais. Já precisa mais esforço. Tem que sacrificar mais. Dói mais. Sim, Pois é, tem. Tem o sujeito que não deu importância nenhuma pro prazer, pro sucesso. E só deu pro prazer. Certo? Agora, é evidente que o sucesso é por si mais universal do que o prazer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que com mais facilidade é possível você usar o sucesso para obter prazer do que você usar o prazer para obter sucesso. Quer dizer, o prazer por si só causa aquele prazer. O sucesso ele traz sucesso, liberdade, segurança e alguns prazeres também. Não é isso? Que mais? Que mais que o sujeito faz, os seres humanos fazem, sem nenhuma outra justificativa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quantos de vocês têm filhos? Um número suficiente, uma amostra suficiente. Tudo que vocês fazem para os seus filhos visa, em primeiro lugar, o seu prazer ou o seu sucesso? Isso quer dizer que o filho ele é mais ou menos como uma maçã sofisticada. Existem algumas coisas que vocês fazem para os seus filhos que é visando o prazer, outras coisas é visando o sucesso e a estabilidade, certo? E outras coisas ainda não é visando nenhuma coisa nem outra. Outra coisa é visando um benefício para o seu filho, não é para você. Sim, talvez você tenha. Nem sempre. Às vezes você tem, às vezes você não tem. Às vezes você faz uma coisa boa pro seu filho, que é um bem pro seu filho, e você gosta do que você fez. Às vezes não. Às vezes você sente só um terrível mau sentimento. De qualquer modo, ainda que a ação beneficente sobre o seu filho te cause um prazer, você não fez para ela te causar esse prazer. Esse prazer não era a justificativa psicológica dela. Era pra ele. Você considerava, mesmo que não me dê prazer, fiz isso aqui. Cheguei nesse ponto. Tá claro isso aí? Pode haver um prazer compartilhado. Certo? Uma coisa sempre pode vir junto com outra. O importante aqui é qual era a força psicológica que era diretriz da coisa. Quer dizer, qual era o propósito dela. Então, às vezes o sujeito usa, evidentemente, o filho como um instrumento de prazer. Às vezes ele usa ele como um instrumento de prazer para o filho. E sucesso também é a mesma coisa. E às vezes ele faz uma coisa que não é nem para o prazer dele, nem para o sucesso dele, mas para o prazer do filho, ou sucesso do filho, ou para alguma outra coisa que é boa para o filho. Então essa é a terceira categoria de fim autojustificável para o ser humano. A ação altruísta ou a ação que visa o bem de um outro. Porque quando você faz uma coisa que é boa para o seu filho, você não precisa de uma justificativa. Ah, por que, que você fez o bem para o seu filho? Quer dizer, ninguém se escandaliza com isso, porque todo mundo acha que não, isso também é natural. Isso é tão natural quanto buscar o prazer. Não é isso? Não, a ação altruísta não é uma forma de buscar prazer. Então, quando você faz o bem para o seu filho, você não está visando o seu prazer. Perdão. Ah, você pode estar tá visando o prazer do outro, mas às vezes não é o prazer, às vezes é outra coisa, outro tipo de bem. Certo? Às vezes é a sobrevivência, às vezes é a estabilidade futura, etc, etc. Não, veja bem, você pode fazer uma ação altruísta por prazer, por sucesso, mas ela não é mais uma ação altruísta. Você pode fazer simplesmente porque você visa o bem do outro. Não pode? Então, quando o seu filho sistematicamente faz um negócio que põe a vida dele em risco, aí você vai lá e corrige ele. Não é isso? Vai lá e proíbe ele de fazer aquilo. Por que você proíbe ele? Porque a vida dele é um bem para ele. E você não quer que ele morra. Tá claro isso aí? A mesma coisa com relação aos seus amigos, por exemplo. Tudo que você faz pelos seus amigos ou para os seus amigos se explica pelos seus desejos de prazer e de sucesso? Se explica também, às vezes só se explica por benevolência, quer dizer, porque você quer que ele tenha um bem. Não é isso? Ou para sua esposa ou marido? Também. Alguns atos você faz visando prazer, outros visando sucesso, e outros você faz só por benevolência. Tá claro para vocês que vocês podem usar qualquer um desses três motores como princípio final e subordinante de todos os outros? Quer dizer, às vezes você pode... Não, agora eu vou fazer um negócio aqui que é bom, mas eu não estou fazendo porque é bom. Eu estou fazendo porque isso aqui me dá um baita salário, uma baita recompensa, e isso vai garantir o meu futuro.